quebrei a cara. Eu quebrei a cara. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Estava acostumado a olhar pro lado e te ver sorrindo. Ver você assim se despedindo indo. Não é nada fácil, ainda não superei. Já faz uma semana que até parece um mês. Levou na mala um pedaço do meu coração. Deixou saudade, tempestade, frio e solidão. Vou reviver nosso passado à espera do futuro. Você é o meu céu, o meu porto seguro. Que separa a gente é menor. O que a gente sente é maior. Nossa chama não vai apagar. Você pode até rodar o mundo, mergulhar nos lugares mais fundos, e vai ver que ao meu lado é que é o seu lugar. Na distância que separa a gente é menor. O que a gente sente é maior. Nossa chama não vai apagar. Você pode até rodar o mundo, mergulhar nos lugares mais fundos, e vai ver que ao meu lado é que é o seu lugar. Estava acostumado a olhar pro lado e te ver sorrindo. Ver você assim se despedindo indo. Não é nada fácil, ainda não superei. Já faz uma semana que até parece um mês. Levou na mala um pedaço do meu coração. Deixou saudade, tempestade, frio e solidão. Vou reviver nosso passado à espera do futuro. Você é o meu céu, o meu porto seguro. E a distância que separa a gente é menor. O que a gente sente é maior. Nossa chama não vai apagar. Você pode até rodar o mundo, mergulhar nos lugares mais fundos, e vai ver que ao meu lado é que é o seu lugar. E a distância que separa a gente é menor. O que a gente sente é maior. Nossa chama não vai apagar. Você pode até rodar o mundo, mergulhar nos lugares mais fundos, e vai ver que ao meu lado é que é o seu lugar. Nossa chama não vai apagar. Ao seu lado é que é o meu lugar. Henrique e Rodrigo, Nossa Chama. É música nova essa aí, hein? Música bacana. Sertanejão de qualidade aqui no programa Central do Sertanejo. Passou também Gustavo Lima, Do Outro Lado da Moeda, participação de Zezé de Camargo e Luciano, Fred e Gustavo, Ligação, Fernando Sorocaba e Marcos Vilucci, Eduardo Costa, Conrado e Alexandro, Bruninho e Davi. É só música boa, só os grandes, só os feras passam por aqui. Quarta-feira, meiozinho de semana, eu tô indo pro intervalo, mas eu já volto trazendo mais pra você. Na volta tem Israel Novaes, tem Jorge Matheus, tem Jades e Jadson, Luan Santana, Michel Teló e muito mais. Não sai daí que eu já tô voltando. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. É Central do Sertanejo, na sua rádio, na sua sintonia. Você que tá ouvindo a gente pela internet, obrigado sempre pela sua conexão, tá bom? Show de bola! Essa rádio faz sucesso e de segunda a sexta-feira, nesse horário, você ouve Central do Sertanejo. Agora tem Israel Novaes e Jorge Matheus. Vai entender! Central do Sertanejo. Pensei muito pra falar tudo que eu pensei. Tá guardado aqui. Já são 2 da manhã e o sono que não vem.